Conforme no gol, no 5, no 2, 5, 5, direito, no 2, 1, 9, solo as 4 gols. 6, 1, 9, direito, no 2, 5, 5. Solo, Salvador, muito boa tarde, gol 2, 5, 5, livrou. Boa tarde, 1, 2, 5, 5, táxi de Alfa, reporte, Alfa, Juliette. Alfa, Juliette, reporte, 2, 5, 5. Vitor Kim Quebec, livre decolagem da 17, ventando 30 graus a 8 nós, ajuste no 09. 05, aguarda cobre, ajuste no 09. É Juliette, 255. 255, Juliette, portão 5. Portão 2, corrigindo. Juliette, portão 2. Juliette pro 2, 255. boa tarde, confirma a intenção de voo? A posição é de escola, com região 7, do canal da Barra, a posição depois acende para 500, sobre Vera Cruz, e ali você precisa de em Vera Cruz e retorna para o circuito de tráfego, a pista 10, o conselho 233. Gestão 33, copiando voo local, nível 055 autorizado. Rota conforme o plano, decolagem da pista 1-0, corre direita, corre da XR, estreitar no 1000 até o farol da Barra, com liberação do controle. Transponder 0132, 0132 e controle em 1935. Pista autorizando voo local, 055 autorizado, conforme o plano de voo, decola da pista 1-0, corre direita, só não cumpri a informação, já está pronto? Acionado para um táxi? Cara, olha aqui, está pronto para partir. Ah, sim, acionamento autorizado, chama táxi 2733. Salvador 3805, chega acionamento no Uno. 3805 no Uno autorizado, chama táxi. Voltar para o táxi 3805. Autorizado, então, para a espera do hotel, chama no ponto de espera, 2733. Autorizado, para a espera do hotel, chama no ponto de espera, 2733. 1100-099, 8101. Repouso, voo 964. 3. Táxi autorizado, então, para a espera, só confirmando, decola a partir do táxi do hotel? Afirma, decola a partir do hotel. suficiente. Então passa até o posto de espera e no posto de espera chama a torre 895. Dá um voo e volta. No posto de espera. Está autorizado, está passando 05 a bordo. O espera. 5 a bordo, copiar. Salvador, Xavier 620, final da X-Ray, baixando o nosso som. Continua para o Sulaçal Guadalupe, Salito, 620. Pois é. Gol 964, direita, 1219, solo 54. 219, direita, 964. Uma nave 64, boa tarde, taxa Alfa, repórter da Juliette. Taxa Alfa, repórter da Juliette, 964. Via Índia, no ponto de espera, chama todos, 895, 1011, boa viagem, 3805. Direita Índia, ponto de espera, 2-118-95, é uma boa tarde, bom trabalho, 3-18-75. 1964, Juliette, portão 1-0. Juliette, portão 10, 1964. Salvador, boa tarde, voo 1256, informação Sierra, autorização São Natal. 1256 Sierra, confere, Natal 370, autorizado, via rota do plano de voo, pistão na zero, primeira curva à direita, subida Puca, transição Zipar. Transponder 5563, controle em Zona 35. Mano, decola BDF, curva à direita, descida Puca, transição Zipar. O transponder 5563 e o controle em 1935, voo 1256. Correto, portão 2, chama para o custo 1256. Camará, 256. Zero direito no 219, solo 58. Táxi Alfa, Juliette, meia dúzia. Alfa, Juliette, meia Pouso no zero, vento, 1-3-0-0-0-9-9, ajuste 1-0-1. Certo, bom. Confirmando o pátio de parqueamento. 4-5-0, tá? Golfo Solo 02, direito no 219. aí, 15, tráfego avistado, o vento é 160 graus, 10 nós, ajuste 10, 11, livre curso, pista 10. Livre curso, 10, chanel, até 300. 3615, informação Tango, novas operações entre a Serra e Tango, Guarulhos 360, um helicóptero, prepara da El Leda, ótimo. Aguarde. Cruzado o cruzamento Lima no Golfo, CT, Paulo Star, boa tarde. Cruzamento do eixo da 3-5-2-7-3-3. Autorizado cruzamento, reporte sobre o farol de Itapuã, 2-7-3-3. Reportarei no farol de Itapuã, 2-7-3-3. Motiva 5573, transponde o controle 1935. Poxa, na Beatriz, 5 agudos está aprovado, 360, conforme decora da terra direita da Elda da Motiva, controle 1935, transponde 1935. Então pode chamar para o push 6315. Diogo 1256, posição 2, puxa cruzamento. 1256, pronto, puxa, confirma. Tá pronto. Autorizado no 2, chama o táxi. Tá livre no 2, chama o táxi no 256. O uniforme CA, tente novamente o 119.35 e após contato negativo retorna à torre no 8.95. Ativo, 165 é táxi, altura 0 até o ponto de espera via Índia, 218-95, ajustado 1011, boa viagem. Índia, ponto de espera da 10, 295 para a torre, 1011, obrigado, bom trabalho. Direita no 219, Solos 23. 219, boa. Do Salvador, boa, 4-1, 1-6-1. 4-1, 1-6, boa tarde, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa de Juliette, 4-1-6. Tanto 3193, pronto, cópia. Dael, decolando da 10 com curva direita, após Leda Irumi, 5001, 5001, e após o controle 11935, prontos no 09 da informação tempo. Correto, autorizado, chama TAX 3193. Chamará TAX. Mike. Boa tarde, então confere, confirma intenções do voo local, TGL Vera Cruz. Voo local autorizado, decolagem da 197, 1000, corredor AXE, 090134, controle 035. Tá correto o acionamento 14895, acionado 1011, ajustado 1011, corrijo. Boa, vou até a volta. Táxi 008 direito no 219, solo os 28. Solo o 2008, virou 2008, táxi, Alfa Report antes da Juliette. Alfa Report antes da Juliette. Após o início do táxi do mesmo, quando no ponto de espera por 1895, ajustado 1011. Chama de posição, pegue lá a criança até o ponto de espera da 10, lá de 1895, tá? 1, 9, 3. Ao solo? É 3,95. Não todos os jogos foram na já iniciou o pushback? Negativo, mas... um minuto. Sim, então por gentileza mantém a posição da passagem a 2 da TAM e após inicia. Ok, vai dar passagem a passagem a 2. 3,193, segue até o ponto de espera via Índia, torre 1,895, milhões, boa. Segue via Índia para a ponte espera 10, 3,95, milhões, boa. Fogão 2,008, após o TAM, Juliette 08. Após o TAM, Juliette 08, voo 2008. Talhar e manter o cabeceiro no zero. Quatro direito no 219, solo 33. 219, voa, 164. Voa, 164, livrou? Voa, 164, taxa alta, forte antes da Juliette. Alô, pronto, Juliette. 0-1011-3193. Passar atrás, uniforme serra. Já, uniforme serra, confirma o pátio. Baeté. Gente, o pátio da Baeté é poste na final da 1-7 enquadrado. Eu sou já na final da 1-7, passar atrás, uniforme serra. Já na final da 1-7, na descalada foi muitos bandos de ar, senhor. 2 aeronaves sobre o modular, poderia repetir o Bravo Uniforme Serra? Bravo Uniforme Serra na final da 1-7, e apenas para informação, na vertical da rotatória, muitos bandos de aves, urubu. Certo. Não sei isso, Bravo Uniforme Serra, reporte na curta. Respondará na curta, o Bravo Uniforme Serra. Controle 193, decolar 235, controle 1935, vamos ver. 1935, boa tarde. Eu vejo que marca a guarda, posso esperar da Oscar. Guarda, uniforme CA, livre pouso, pistão 7, vento 1, 10 graus, 109, ajuste 10 no 1, tráfego ajustado. Porta final, Bravo uniforme, Serra, 7, deu informação. Boa tarde, foi bom, muito... É, boa tarde, P3 no 5, quanto será dessa? P3 no 5. Aliar e manter no 0. Aliar e manter no 3 no 5. November, Yankee, Mike, aliar e manter no 7. Aliar e manter no 7. Bravo uniforme Serra, Solos 37, autorizado backtrack, táxi pela pista até a andada da ETA. Autorizado backtrack, Bravo uniforme Serra. TNM 3 no 5, livre decolagem da 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9, ajuste 1-0, 1-1. 0 com 11, 63, 1-5. Reforma de Serra, está assinado, frequência livre. Frequência livre, Bravo, Serra. November Yankee Mike, reporte pronto. Quase da 1-7, o vento é 1-0-0-0-9-9, o ajuste no 0 no 1. O Eduardo Axé, meu país, restante. Colado aos 39, controle 11935, mantendo a frota pelo menos 2 mil pés, devido à nave de pequeno poste, decolando o corredor Axé, mil pés e estrela. Sete, mantém a frota 2 mil e chama 1-3-5, 6-3, 1-5, batalha. Desculpa. Controle 11935. Parou, tá bom, chama o controle, não vou mais. boa tarde, o Gol 1885 vai passar o Envia Serra, é o 090 na chave travada. 1885 continua a aproximação, confirmando, já está embaixo travado? Está chave travada, Gol 1885. Livre pouso 10, vento é 120 graus 109, origina 01 na